cheios de prazer, recordando teu amor, pra viver na mais louca paixão. Te desejo, que desejo, que me tira de mim e me faz ser assim. O amor enfim prevaleceu. O carinho não pode acabar. Foi tanto querer numa só boca. Que coisa louca, um arco-íris que pintei. Sonho toda noite, você me adorando. Espero que esse sonho não acabe mais. E mais, e mais, e mais. Sonho toda noite, você me adorando. Momentos de prazer, recordando teu amor, pra viver na mais louca paixão. Te desejo, que desejo.